suportem sua cangalha, receber os alimentos e os remédios daquela cidade que vive numa abastança, e transporta com humildade, com seu esforço, para a cidade vizinha, para levar alimento e remédios para aqueles que precisam. Assim você é, Chico, trazendo do mundo espiritual, rico, cheio de bênçãos, cheio de esclarecimento, de luz, e você é aquele burrinho levando as verdades imortais para os homens da terra. Chico então sorri e fica feliz por poder se comparar ao burrinho de Deus, levando a mensagem consoladora dos Espíritos aqui para a terra. Há uma passagem também, quando pergunta ao Chico Xavier qual o seu maior desejo, ele diz que se pudesse, gostaria de ir para uma cidade onde ninguém o conhecesse, e ele pudesse trabalhar num abrigo para mães solteiras, para ajudar aquelas meninas muito jovens, que muitas vezes têm a gravidez inoportuna aos olhos dos humanos, e que recebendo todo o reproche, toda a recriminação, sofrem muitas dificuldades. Chico era o seu maior desejo.